Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim. Moro em um país tropical, de carnaval, capoeira, de folia, zoeira, de samba, de mesa, de plebeu e princesa, de malandro e mané, de vatapá, carajé, de quem tem ginga no pé, solo de ilustre Pelé, de Mazarope, Lampião, do mensalão, do arroz com feijão, da boa canção que emociona e impressiona, como a seleção, verde, amarelo em ação, dando baile na Icardi da Argentina, só que ilumina essa terra divina, de samba pelada, cerveja gelada, mulher bronzeada, de lindo sorriso, vivo ninho paraíso. De Cristo Redentor, abençoado pelo Nosso Senhor. No Brasil, meu amor, país de pecados capitais, de várias culturas, de várias misturas, sensacionais, de marcantes diamantes musicais, as cruzes ampliado nessa sessão a gente traz. Faço ritmo e poesia que contagia, fazendo pobre e rico cair na mesma folia. Esse é meu Brasil, minha pátria amada querida. Se Deus é brasileiro, estou na terra prometida. Faço ritmo e poesia que contagia, fazendo pobre e rico cair na mesma folia. Esse é meu Brasil, minha pátria amada querida. Se Deus é brasileiro, estou. Terra de bossa, Amazônia, cartola, de clássicos de vitrola, do hit aquarela, de facção e favela. Belas e feras se confundem em meia multidão, e pares e pares acordam cedo em busca do ganha-pão. Nação de muitas tribos, mitos consagrados, alguns dão risos pra esconder os cortes não cicatrizados. A valentia tá no sangue, ser hereditário, povo solidário que com braços fortes lutam pela paz. Os pais, aprender com os filhos, filhos, aprender com os pais. Filho dessa terra dourada, diversa, a gente traz mais. Mergulho dessa bandeira verde, amarela, amarelas e branca, onde político hobby ninguém se manca. Brasil brasileiro de guerreiros, freve, candomblé, gigante pela própria natureza, é o que a gente é. Escrevo essa canção, mundo do meu coração, é muita satisfação fazer parte dessa nação. Faço ritmo e poesia que contagia, fazendo pobre e rico cair na mesma folia. Esse é meu Brasil, minha pátria amada querida. Se Deus é brasileiro, estou na terra prometida. Faço ritmo e poesia que contagia, fazendo pobre e rico cair na mesma folia. Esse é meu Brasil, minha pátria amada querida. Se Deus é brasileiro, estou na terra prometida. Faço ritmo e poesia que contagia, fazendo pobre e rico cair na mesma folia. Esse é meu Brasil, minha pátria amada querida. Se Deus é brasileiro, estou na terra prometida. See.